revolución. Guerrero, la cumbia del luchador, marchando camino a la revolución. Que passa a noite sonhando e com toda a latica bailando, abraçado com o sul do lor. Inteiro presente em grande batalha, virou sua única medalha, é sua triste soledade. Guerrero, la cumbia del luchador, marchando camino a la revolución. Guerrero que pasa la noche soñando y con toda la chica bailando, abrazado con su dolor. Inteiro presente em grande batalha, pero su única medalha é su triste soledade. Marchando, marchando com muita marchando, coragem acima de um comando. Marchando pra frente é que se anda, todos juntos andando. Marchando, marchando com muita coragem acima de um comando.